A Bíblia para mim, episódio 6. Não há vitória sem custo. Não há vitória sem custo, e a maior vitória teve o maior preço. O que é mais valioso no mundo não é material, não é físico, não é algo que pode ser tocado com os dedos. É uma demonstração de amor, que dinheiro nenhum pode comprar. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15, 13. E Jesus fez isso, deu a sua vida. Dar a própria vida é o amor mais real, porque não busca recompensa, não procura o próprio bem, mas somente o bem do objeto do seu amor. Tudo que fazemos em nome do amor é sujeito a muitas falhas, já que temos pecado, mas não Deus e seu Filho unigênito. Nós podemos amar uma mulher ou um homem, mas podemos ao mesmo tempo deixar de amar se ele não escolher ser nosso cônjuge, buscar a sua desgraça, inclusive. Podemos nos divorciar da pessoa amada, mostrando que era um amor que pode voltar atrás, um amor condicional, se é que existe tal coisa. Se não somos reconhecidos ao doar nosso tempo por uma pessoa, ou nosso dinheiro aos pobres, podemos ficar com raiva ou até decepcionados, mostrando que não temos um amor puro, mas um amor que, de uma maneira ou de outra, espera recompensa, espera algo em troca. E se eu faço questão de ouvir um obrigado, que amor é esse que, em vez de dar, exige? Não é assim com Deus. Porque Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículos 6 e 8. Dar a vida, a própria vida, é o maior amor, pois quando se dá a vida, não resta nada mais que tenha a mínima intenção de ser amado de volta, de sentir orgulho. Ou já se viu um cadáver feliz de receber um prêmio ou uma congratulação pelo heroísmo em favor do companheiro que salvou na guerra, custando sua própria vida? Não, sua vida já foi entregue. Ele escolheu o objetivo de simplesmente amar até o fim, sem chance de se gloriar aqui em alguma retribuição ou reconhecimento eventual. O valor mais alto é a vida de Jesus Cristo, que, sendo o próprio Deus e perfeito homem, sem pecado, nem poderia morrer, mas deu a própria vida. Como diz um hino: tu, a vida, entregue à morte. O que ele conquistou? A glória de Deus e a salvação dos homens. Confira 1 Coríntios 6, 20 e João 17, 4. Não podemos fazer essa mesma obra, pois é uma obra da qual ele disse que está completa, João 19, 30. Mas temos o exemplo, 1 João 3, 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Eu me despeço em nome de Jesus.